Atenção, senhores operadores. Desfaça neste momento a rede SAT. Voltamos a transmitir a programação local. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras Deus é Amor. Você ouve a rádio Deus é Amor. ZYD 890, FM 100.5 MHz, Jacareí, São Paulo. ZYD 840, FM 93.9 MHz, Mogi Mirim, São Paulo. Ed Comunicação, FM 88.9 MHz, Cananéia, São Paulo. ZYW 640 FM 106.3 MHz, Sumaré, São Paulo. ZYK 535, onda média 1.300 kHz, amplitude modulada, São Bernardo do Campo, São Paulo. Rádio Paulista, São Paulo. ZYK 761, AM 560 kHz, São Paulo, capital, Brasil. Seja bem-vindo. Essa é a maior rede de rádios que leva a mensagem de Deus para o Brasil e o mundo. 460 emissoras unidas em um só propósito: a voz da libertação. Deus.